Salvador 3305 da TAM, gate 612, acionamento na posição, seja pushback. Chame iniciando o push. Pushback, TAM 3305. Tá livre, chame táxi. Samara. Jackson 3305, autonomia 340, POB 29, alterna Natal. Está livre até o ponto de espera, chame para ingresso 1014 ajuste, confirmando Natal 3:40 POB. Isso, é, 3:40 POB é 29 ali. Center. Salvador, 3305 da TAM, vamos para 90 pronto. Autorizado, a linha de decolar pista 10, 180 graus, 109, 3305. A linha de decola 903305. Chame o controle 0935 aos 13. 0935, obrigado. Controle Salvador 3305, Fuga Jão, passando 1900. Boa noite. Controle Salvador 3305. Salvador, 3305. Confirme, chamou o sol. O 3305 decolou, chama 1935, negativo. Sente agora 119.8. 19.8. Controle Salvador 3305, passando 4.500 aí da Pucajamo. Na Pucajamo sobe 330. 330, 3305. 330, 3305. Afirmativo. Autoriza. Aguarde. Se vou matar. O tráfego e o horário do plano, que eu tô sem nenhum tráfego para você aqui. Ok, o horário seria esse 45. Firma, tive a matrícula? É o Juliette 3178. Tirei de agora de coordenação. Obrigado. Controle Salvador Web 6701. Webjet 6701, na sua identificação, desse via chegada Maré, até 2000 pés, informe localizador 1014. 1014, localizador da Maré, 2000 pés, Web 6701. TAM 3305 para a possibilidade. Chega agora Recife, 12685. 2685, obrigado. 3178, cópia. Prossiga, meu amigo. Tá autorizado, 330 Maceió, abre o uísque 58, decolada 10, esquerda, Pucajamo, direto Maceió. 1935, 5122. Vou poder repetir novamente, porque a cabeça aqui deu uma falhada. Afirmativo, 330 para Maceió, Upper Whisky 58, decolagem pista 10, curva esquerda, Pucajamo, após Jamo está autorizado direto Maceió, 1935 o controle, 5122 o transponder. Ok, 330, Upper Whisky 58, na 10 curva esquerda Pucajamo, depois Jamo Maceió direto. 1935 é o 1-2-2. Afirmativo, controle corrigindo é 1198. Chama pronto. Ok, 198, chamada pronta, muito obrigado. Web 6701 no localizador. Objeto 6701, completa a aproximação, torre 1186. 1186, 6701, obrigado, boa noite. Para, boa. Torre Salvador, Web 6701, boa noite. Na final da pista 10, 2 milhas para o externo, está com o trem baixo travado. Afirmativa, cabeceira deslocada a 90 metros, finalizada. O vento 180 graus, 08 nós, autorizado pouso 6701. Autorizado pouso 6701, ciente dos 90 metros.